luz imutável, forte e brilhante, que conhece a verdade, conhece esta luz, ó eterna verdade, verdadeira claridade. Tu és o meu Deus, por ti suspiro dia e noite desde que te conheci e mostraste-me então quem era. Irradiaste sobre mim a tua força, dando-me o teu amor. Tarde te amei, tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova. Eis que está dentro e eu fora, e eu fora. Seguravam-me longe de ti as coisas que não existiriam senão em ti. Estavas comigo e eu não contigo, e eu não contigo. Chamaste, clamaste por mim e afugentaste minha surdez. Brilhaste, resplandeceste sobre mim, lançando para longe minha escuridão. Exalaste perfeição.